na caminhada virou notícia. Olhos atentos no norte com outra forte chapa esquentou. Rossi cura conduto, pano que fura sangue lavou. Homem que veste de fada, lobo que rasga cordeiro louco. Armas colete destina a mente do cria, cometeu no medo. A fé que anda no texto, os bicos que anda nos bicos. O beijo que foi baleado, o corpo marcado garantiu a morte. Abraço que foi candidato na política do crime não teve sua sorte. Quer ouro que seja lavado, diamantes não foram esculpidos. As pratas que foram queimadas, atravessa de bala banhadas de tiro. O tiro do certo, do certo, errado começa de novo. Perdeu a postura, desceu sepultura, cabeça de Jack do molho. O bagulho é mesmo doido, o que se faz se paga. Você não viu foi nada, o neguinho buscou em cá. Os cachorros latiu, os vizinhos ouviu. Você plantou, colheu por sua mãe, cê não subiu. Segue a vida, segue o baile. Complexo, Arizona, guerreiros, kamikaze é foda. Não condiz com a sua história, o bagulho é doido. As cobranças vem na hora, até glórias a Deus. Joelho e peça a Deus, pra quando ele voltar, sermos um dos seus. Sem ódio, sem matança, feliz com a sua criança. Sem chuva de balas, maldita ignorância. Filme triste de assistir, ninguém. É melhor se refletir. Nós não mosca nas ideias. Quem decide é ela. A fita é o seguinte, certo é o certo, o errado é cobrado, tá ligado? Minha cara não é ficar passando pano pra pilantra, pra safado. O papo foi dado, abraçou vacilação, é poucas ideias. O cara pode ter dois carros, duas motos, mas não pode ter duas palavras jamais, que é pau no gato. Já era. Chegou o dia da cobrança, achou que ia passar batido. Deu um salve no vortão pra buscar e trazer o cabrito. Zulu, traz as quadradas, cara achar que nós é bobo. Agora eu quero desembolo olhando na bola do olho. O de óculos sou eu, que foi? Cê não esperava sua vida? Na minha mão já tô com a peça destravada. Tranquilo até certo ponto, mas aqui cês não intimida. Lembra de Bonnie, Janira, metralha, Maria Bonita. Nunca faltou disposição pra buscar ou pra trocar. Tocando as naves, foguete em busca dos lobo guará. De frente espelho, eu vejo o reflexo da vaidade. Batom vermelho, e tá na mente a maldade. Deu mole uma vez, vai dar mole sempre. Me escuta, na primeira nós já cata pra não ter a segunda. Da norte de BH o rádio bateu lá em Birité. Pra reunião e a decisão que não vai ter boi já é. Meteu louco, atrasou os outros. Mano, cê é doido, não tem conversa. Não sou de levar pra casa, desaforo. O crime é sujo, meme se entrou, entrou porque quis. Você sorriu, agora chora, o seu final não é feliz. Vai ficar de exemplo, escolheu errado. Eu só lamento, mano, tá no veneno. Faz tempo, vai vendo. Falta o respeito, falta o ser leal, ser verdadeiro. Esqueceu que a lealdade sempre vai vir primeiro. Quem tem poucas palavras, tem dispor. E é nessas coisas que eu dou valor. Se tá na minha frente de joelhos, fez por merecer. Pede perdão pra Deus, porque o meu perdão cê não vai ter.